E aí, pessoal, preparem seus copos, porque este é o Última Dose. Eu sou o Pedro Gomes e tudo que eu gosto é bom. É, meu nome é Nádia e no fundo eu não tenho vergonha de nada, não, ficou ruim. Tá vendo? É difícil, você não pensa. Semana passada eu pensei pra caralho e errei. Você tá querendo fazer agora na hora achando que vai dar certo. O massa é que eu vou deixar todos errados. Nossa, um guilty pleasure meu é gostar de ser amigo de vocês, viu? Meu nome é Vitor e guilty pleasure de cu é rola. Eu sou o Pereira e meu prazer proibido é... Parece o começo de conto erótico. Tá? Então, é isso. Cineband prevê. Tá bom aí, tá bom, tá bom. Hoje a gente vai falar de guilty pleasure, que a tradução seria o quê? Prazer proibido. É, o prazer proibido, ou coisas que a gente gosta, mas sabe. Não tem nada a ver com prazer proibido, Fernando. Fica sexualizado, né? É coisas que você no fundo gosta, mas se sente constrangido de assumir. Eu acho que é hoje que a gente vai se conhecer de verdade, hein? Isso é verdade. É no prazer proibido que a gente se conhece. Que filme aí que vocês gostam aí, que você acha que na verdade é uma merda, mas vocês gostam? Eu gosto de Legalmente Loura. Legalmente. Ah, aquela com a Reese Witherspoon. Isso. Cara, eu acho que eu não vi esse filme. É, então, um filme que sempre que passa eu assisto. Mas tu gosta mesmo, assim? O que te diverte nesse filme? Não sei, eu também não sei, mas é engraçado. Não, velho, não, peraí. Se você fala o filme que você gosta, mas que acha merda, você tem que justificar, não é só falar que gosta, não sabe. É um filme de comédia, é engraçado pra mim. Mas por que que é uma merda, então? Por que você tem vergonha dele, então? É. É, isso é verdade. É porque ninguém gosta desse filme, né? Que isso? Todo mundo gosta desse filme. Acabou de falar que era difícil de me imaginar assistindo ele. Te imaginar. Por quê? Imaginar o Vitor Hugo. Você é um cara que ama o Rambo. Tipo, assistindo Rambo e depois passando Legalmente Loura, e eu preferi assistir Legalmente Loura. Mas espera aí, você prefere Legalmente Loura do que Rambo? Não, tô só dando um exemplo do que é... Isso não vai acontecer. Uma coisa, uma pauta aqui que eu acho interessante a gente comentar é o seguinte: que tem prazeres em que você tem culpa, né? Sim. Culpa, mas no sentido assim, que é um prazer que é aprovado pela sociedade. Quer dizer, você gostar de Legalmente Loira, por exemplo, é uma coisa que ele tem lá, ó. Enfim, a sociedade não desaprova. O outro é a vergonha. Caralho. Que são aqueles prazeres que você tem vergonha. Então aí eu dei aqui dois exemplos, né? Vamos supor, um prazer que você tem culpa seria comprar livros, por exemplo. Você compra muitos livros. É uma coisa que você, né, se sente culpado por fazer, mas ninguém vai te julgar muito mal por causa disso. Por que que eu me sentiria culpado em comprar livros? Que você quando você, por exemplo, você compra livros, sendo que você não terminou de ler aqueles que você tem que ler. Ah, tá. Não, mas o sentido da parada aqui seria coisas que você tem vergonha, mas da sociedade te julgar, tá ligado? E não culpa interna, sacou? Então, mas pensa só. Até traduzindo diretamente do inglês, né? Seria culpa, não seria vergonha. Mas é interessante que tem essa diferença. A vergonha, por exemplo, seria... Imagina que o cara, ele tem dinheiro e aí ele gosta de contratar, sei lá, gastar R$1.000 por dia com um garoto de programa de luxo, por exemplo. Aí ele pode ter vergonha disso, que a sociedade desaprova ele. Seria um guilty pleasure isso. Seria. É, pode ser. Mas assim, vocês têm da... Então vocês têm aí os dois exemplos pra falar? Porque eu acho que eu só tenho esse exemplo de coisa que eu gosto. Sei, é que a sociedade desaprova. Esse aí é o que eu tenho. Ou um grupo, né? É, eu tenho. Esse aí é o que também. Eu tenho. É isso de ficar culpado, assim, por algumas coisas que faz. Eu consegui até pensar numas agora, mas assim. Dá uma vergonha porque você se desaprova, né? Isso não? É isso que eu tinha a ideia de guilty pleasure. Porque você sabe que no fundo. Não, mas é ruim, assim, sabe? Se você sabe que no fundo é ruim, é ruim só pra você, tá ligado? Ou é ruim, tipo. Porque quando você fala que alguma coisa é ruim, você... Se for só pra você, beleza. Agora o foda é que... Você vai encontrar... Gente que gosta de filme, vai encontrar uma, tipo, Legalmente Loiro. Pode ser lá o filme da vida de alguém, sabe? Sim, beleza. Mas o Legalmente Loiro, ele então, se encaixa... Então tem que ser alguma coisa que você assiste. Não, que você assiste. Olha só, mas o Legalmente Loiro, ele se encaixa dentro de um gueto, de uma galera ali, que é bem diferente da qual você talvez pertenceria. Exato. Então, dá uma vergonha. Isso, exato. Dá uma vergonha porque você tá curtindo uma parada que não tem nada a ver com... Teoricamente, não tem nada a ver com você. Exato. Né? Isso, exatamente. É isso. Exatamente. Voltando ao assunto, acho que mais é porque o... voltando ao Legalmente Loiro. Acho que é porque é um filme de comédia, comédiazinha romântica. Pra menina, sabe? Porque ele é bobo. Ele é um filme bobo. Nossa, se esse é seu guilty pleasure, meu amigo, assim, você tem que ver o meu aqui. Pereira, eu tô doido pra ver o seu depois dessa sua explicação toda pra chegar nele. Agora uma pergunta. Deve ser uma coisa muito cabulosa. Quantas vezes você já assistiu Legalmente Loira? Todas as vezes que repetiu no SBT. Ou seja, vai de 10 a um infinito. Ativamente, então você não foi lá no Netflix ver, não? Não que eu me lembre, mas pode ter acontecido. Aí ele sentindo vergonha já, ó. Tá com vergonha, tá mentindo. Tá, mas assim... Ele fica vendo lá no YouTube, dando replay lá. Mas tem um detalhe... Não, tipo assim, no Netflix talvez não, mas provavelmente em voo eu já devo ter assistido. Mas tem um detalhe importante aí. Você tá falando assim, que você assiste só quando passa na televisão. Hoje em dia a gente sabe que nem existe televisão mais, né? Você baixaria ele pra ficar assistindo de vez em quando, assim? Igual, tipo, a gente baixa Senhor dos Anéis e vê, assim, pelo menos uma vez ao ano, assim? Você teria as moral de fazer isso? Eu não baixo filme, né? Mas se aparecer no Netflix e eu tiver de bobeira, eu tenho que assistir. Então realmente é um... É mais sério do que a gente imaginava. Você gosta mesmo. Você tá passando o catálogo lá, aparece... Opa! ninguém tá vendo, você olha pra um lado, olha pro outro, assim. Eu costumo falar que eu não gosto de animação, mas toda vez que eu vejo uma, eu gosto muito e eu tenho vergonha de falar que eu gostei, eu não sei por quê. Então por que você fala que não gosta? Eu não sei, porque no fundo eu tenho muita preguiça, mas na hora que eu vejo, é bom, saca? Tipo, o filminho sempre é bonitinho, engraçadinho, mas eu não quero falar que eu gosto dessa merda. Mas, e qual que você viu? Qual que você gostou? Ué, até hoje eu acho que todas as animações que eu vi, eu gostei. Você acha que é bobo pelo fato de ser desenho? É, eu não tenho paciência com isso, mas eu acho que é porque eu nunca colocaria uma animação assim, muito voluntariamente. Sempre aconteceu de eu assistir. Tipo, alguém tava assistindo, ou alguém me fez assistir, alguma coisa assim. E eu acabo que no final o negócio sempre é bom, aí depois eu falo... Eu não consigo falar que eu gosto, porque eu não sei se eu gosto mesmo. E eu teria vergonha de falar que eu gosto. Mas você não acha que a sociedade vai te... Não, o problema é que você fala que você não gosta. Hã? Esse que é o problema. Você já fala que você não gosta. Mas mas eu realmente eu não gosto. Então. Então, mas pra eu entender isso aí, Naja, eu queria saber o seguinte. Você não gosta porque você acha que as pessoas vão falar... Ah, ela fala que gosta de desenho é coisa pra criança... E aí vão te... É isso um pouco. Eu acho isso um pouco. Eu acho meio... Ah, tipo, é coisa de criança. É, um treme infantil. Não sei, eu não quero ser vista com... como alguém que gosta de desenho. Tipo, é muito estranho, mas eu não sei explicar. Mas me dá um exemplo. Você falou, mas beleza. Ah, tá. Quando eu assisti Divertidamente... eu chorei. Ah, não conheço. Eu achei muito bom e tal, não sei o quê. É muito bom. Só que eu não quero ficar colocando isso aí no meu currículo, entendeu? Entendi. Que eu fiquei vendo... Pô, cara, mas... É desenho, assim, tipo, cara, é uma obra de arte, né? Por exemplo, o Rei Leão, quando você assistiu. Não, isso é você infância. Você tem vergonha de falar que... Não, mas é infância, mas, cara, vai passar aí de novo o Rei Leão, né? E eu vou ver. Todos os adultos, pois é, todos os adultos vão ver, cara, eu duvido que alguém vai ter vergonha de dizer que... Ai, eu não vou ver Rei Leão porque é coisa de criança. Não, coisa não, mas eu acho diferente, assim. Quem vai? Agora, você não vai me ver gastando um real com cinema pra ver animação. Eu acho isso um cúmulo do absurdo. Que isso? Oi, eu, hein? Coisa... O preconceito não voltando, é? O preconceito olha voltando. Olha só, que interessante. Esse que a Nádia tá falando é um que cabe mais no sentido de culpa, porque ela se sente culpada. Mas quando a sociedade assisto, não, né, reprime ela, e daí? Pelo não, Deus? É verdade. Ah, é então verdade. Tá na sua isso categoria aí. Não, por exemplo, a ideia lá do cara que contrata as garotas de programa, o cara vai, a sociedade reprime ele, entendeu? Sim, mas no caso a Naja que se auto-reprime. Ela se auto-reprime. Ela, entendeu? Eu, na minha cabeça, tem esses dois lados. Vai me achar boba? Não sei. Eu tenho outro exemplo aqui. Ah, tá, não, eu tenho um outro guilty pleasure aqui. Mas é relacionado a filme? É. Ah. Eu não sei se é muito guilty pleasure, porque eu no fundo eu não tenho muita vergonha, não, mas é muito ruim. Eu gosto dos filmes do Adam Sandler, eu gosto dele. Ah. Eu gosto muito! Nossa, isso é filme de assistir no avião. Não, mas você gosta desses filmes novos que estão saindo, tipo, assim? Ou aqueles filmes de... Não, assim, se tem o Adam Sandler, eu vou me interessar, entendeu? Só porque é ele, é muito ruim, gente. Então, o negócio do Adam Sandler. Dele também. Não, mas peraí. O Adam Sandler. Não, ele é bom. O Adam Sandler, ele era bom. Era. Depois, com o passar do tempo, ele foi fazendo filme merda atrás de merda. Sabe que nem, por exemplo, a série de filmes Todo Mundo em Pânico? Uh-huh. Até o segundo, cara, era bom. Depois caiu, assim, com uma desgraceira, tipo, um trem que não tem graça nenhuma. É, tipo, foi ficando bobo, tipo... Tá aí minha vergonha, entendeu? Pedro! Então, mas o Adam Sandler, porque a gente deve ter visto quando era pequeno, né? Porque acho que se eu visse aquele filme agora, do que ele recebe herança, esses nossos, os filmes são ruins, sabe? São ruins, cara. Eu lembro que eu assisti quando eu era pequeno e, tipo, eu vejo umas piadinhas ruins e rio hoje em dia, sabe? Mas eu acho que é mais porque eu gostava no passado longínquo. É uma risada nostálgica. Porque você assistiu os filmes dele hoje? É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas mesmo. Será que aqueles que ele fazia lá atrás não era bom? Será que aqueles que ele fazia lá atrás não era bom, não? Eu tenho minhas dúvidas. Acho que é porque a gente que era muito inocente. Então, eu não sei. Eu sempre assisto, eu sempre rio do mesmo jeito. Então, é muito bom. Mas eu não consigo assistir os filmes dele novo. É, sabe? Então. Aí, é porque o filme novo que é ruim. Não, eu assisti um... foi o meu divisor de águas pro Adam Sandler até. Eu podia fazer um programa só dele. Nossa, né? dá muito assunto. Eu acho que é aquele... Chama Jack and Jill, uma coisa assim. Nossa. Jack péssimo, and Jill. Nossa, olha lá. Eu vi e fiquei muito feliz, sabe? Que é o da irmã dele, nossa, né? Nossa, Naja, pelo amor de Deus. Ah, não, então. Então, realmente, isso é um guilty pleasure. Falando de filme, eu tenho uns também, assim, que não, sei lá, enfim. Sabe aqueles filmes mais novos do The Rock? Outro dia eu tava passando um que era Jumanji? Jumanji novo? Ah, Jumanji. É tipo um que ele é uma fada? Não, esse da fada é mais antigo, né? Ah. É. Não, mas, por exemplo, o da Fada do Dente, velho. Tá aí um filme que, se você gostar, é um guilty pleasure, porque não tem como. Opa, levantei minha mão. Você gosta do filme da fada? Eu adoro esse tipo de filme. Esse da fada eu não faço nem ideia. Esse eu também acho que eu não assisti, não. Tô fã, mas tem um limite. O que você acha de mais ridículo nesse filme da fada, por exemplo? Eu? Você lembra aí? É. Não, eu não vou conseguir lembrar a cena específica agora, porque, sei lá, já deve ter 3 anos que eu vi esse filme. Ah. Mas, é ruim porque, assim, é básico, é bobo, é... Uhum. Sabe? Não tem nenhum tipo... É bobo, é feito pra entreter gente que não quer pensar. Sei. Adoro esse tipo de filme. Então, eu também. Não, mas depende muito, assim. Tipo, os do Adam Sandler, por exemplo, quando eles começam a fazer trem escatológico, eu acho assim, é meu limite. Tipo assim, eu não gosto, é, sabe? É, eu também já acho. Escatologia pra mim não vai. Cara, de música, eu posso falar de muitas coisas aqui, mas eu vou começar falando que eu gosto muito de Cristina Aguilera e outras divas aí. E mais. E outras divas mais. Oh, eu vou ter que concordar contigo, né? Eu gosto, por exemplo, de. Olha! De Lady Gaga. Gosto de Lady Gaga. De Britney. Algumas. Britney eu gosto também. Tem, não tem aquela Toxic? Tem, boa. Toxic. Boa também, pra caralho. Boa pra caralho. Não é nem vergonha mais, anda, velho. Caralho, isso aí realmente foi forte. Mas aqui, em relação a Lady Gaga, por exemplo, você gosta a ponto, por exemplo, de ouvir um álbum? Sim, eu também. Eu tô chocada! Caralho. Tô chocada. Que isso, hein? Vamos conversar sobre o Born This Way aqui? Porque... Mas da Lady Gaga, o da Britney, não. É uma música ou outra. Da... É, não. A Lady Gaga não escutei o álbum. Você não deu chance pra ela ainda, Pedro. Não dei. Eu escuto Taylor Swift. Ai, e... você também é Swift? Sou. Uhul! Eu escuto álbum mesmo, cara. Quem mais? Tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Já eu comento. Eu comento. Olha, tá? Em relação a diva pop, eu escuto tudo que vocês estão falando aí, só que a diferença é que eu não tenho vergonha nenhuma. Eu visto a camisa aqui. Não é meu guilty pleasure. Velho, É isso que eu ia falar agora. Deixa a camisa. Eu vi uma faixinha na testa. Nossa, fica na fila pra comprar ingresso, né, Nani? Não. Avril Lavigne. Ah, não, Avril Lavigne. Ah, ela tava na minha lista. Yes. Já é demais pra mim. Avril Lavigne tá na minha lista, eu adoro. Aí não, a Britney, tudo bem. Agora. Não, eu acho que de todas aí, a mais bregona é a Britney Spears. É, cara, mas assim, é do nível, de meio que dançar. Se estiver tocando na... Você faz coreografia? Nossa, sim. Se tiver tocando, por exemplo, na balada, assim... Olha o Pedrão, cara, o Pedrão se pegando. Balada. Fernando, você já escutou álbum inteiro da Teirinha? Ei, eu tenho todos salvos aqui no meu Spotify, aqui, baixado pra escutar offline. Até os antigão, os fearless da vida. Tem e tudo mais? Tem tudo aqui. E aí agora... Quem? Da Taylor Swift? Meu Deus. Da Teirinha. Agora acho que eu nem conheço. Vou explicar. Porque é o seguinte, eu acho estranho, cara, pra mim, assim, porque, pensa só... Eu, como homem... Hétero. Branco. Eu tô dizendo o seguinte. Pra mim, eu prefiro branco escutar a voz de uma mulher do que a voz de um homem numa música. Não sei se tem algo mais profundo, entende? Mas assim, por exemplo, eu escuto vocal masculino também, mas é menos. Eu acho que eu tenho uma atração maior quando o vocal é feminino. Não sei se tem algo mais Freud diria que é totalmente sexual, né? Aí, então, se o vocal é feminino, vai qualquer merda, então. Não, não é isso. É o meu viés. Tô brincando. É o meu viés. Então, é porque senão não faz sentido nenhum. Senão você ouvir qualquer coisa com vocal feminino. Mas as divas, assim, eu gosto, velho. Eu ando escutando muita diva. Eu acho que... Que isso? É massa ouvir, então, que isso? Não, mas porque me surpreendeu um pouco. Esse é o meu principal guilty pleasure que eu trouxe pra hoje. Assim. Mas é basicamente não, isso. É sensacional. Pedro. Taylor Swift me surpreendeu. Pensa bem, eu acho legal, assim, é delicado, sabe? É bom. It's delicate, vou cantar. Ah, é mesmo. Qual música aqui, ó? Qual música dela? Eu da acho telinha? Que não conheço amanhã, não. Você deve conhecer Taylor uma assim. Swift? You belong with me. You belong with me. Essa? Eu vou ter que botar a música na edição. Não, vou cantar toda agora. E tu, Vitor, de música aí? Tu tá calado aí? Tá falando porra nenhuma? De música? É. Eu, ultimamente, assim, não tô ouvindo no meu iPhone, né? Aham. Mas sempre que alguém me pergunta, tem alguma música brasileira que você vai indicar, alguma coisa, eu sempre indico funk. Mas tu escuta, velho. Mas tu escuta. Cara. Então, mas eu não. Só quando eu saio com o pessoal que toca em alguma balada aqui, alguma balada brasileira, mas... Então... Vale. Escutar por mim mesmo, não. Tem que gostar, pô. Não, mas tipo assim, eu tinha uma época que eu odiava, né? Todo mundo já odiou. Eu já tô, acho época, que eu já tô... Essa época pra mim nunca passou. Pedro, mas se você tiver numa festa e tocar um funkão, você não dança? Nem fudendo, velho. Eu prefiro sair da festa. Eu também não. Eu tenho até uns funk bom pra mandar pra vocês aqui depois. Deus me livre. Qual funk que você curte só... aí? Quer ver? Deixa eu lembrar, tipo... Não, tem um que tá tocando pra caralho, que só tipo... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma... Caralho! Nunca ouviram, não? Cara, o Vitor, velho, é só a bagaceira mesmo, né, velho? Eu não gosto de funk, eu gosto só dos funk zoadaço, né? Você gosta de ver as pessoas ficarem constrangidas com as músicas, né? Sim. É um guilty pleasure perverso. Ontem eu fui pegar um táxi aqui, tinha mais umas três brasileiras aqui. Aí dentro do táxi o cara falou, coloca uma música aí do seu país aí pra mim aí. Aí foi... Mas o foda é que ele não vai entender porra nenhuma também. Mas foi engraçado, sabe? O funk pesadão lá e o cara lá curtindo e tal. Não, agora eu queria ver, tipo, churrascão da família e você botar lá um funkzão. Aí não dá, aí eu seria expulso. Pois é, aí. Mas sou a favor de funk, sertanejo, não em churrasco. Ah, eu não vou no churrasco também. Então, mas, né? Em churrasco? Nossa! Não, no meu churrasco eu vou ouvir só metal. Aqui, ó, inclusive... Por causa das amizades, mas sou a favor. Inclusive, é um guilty pleasure que eu tenho, mas é assim, é um guilty pleasure especificamente. Eu tenho vergonha de assumir pra minha mãe e pessoas de família, assim, que eu gosto muito de sertanejo antigo e de caipira antigo. Eu gosto muito. Sério? Nossa, eu gosto. Cara, tá aí um negócio que eu nunca imaginei que você ouvir. Esse também, realmente, né? Eu não sabia se você gostava de caipira. O sertanejo eu sabia que você gostava. É, não, mas... sertanejo, eu e o Vitor, a gente tem até um projeto, né? Sim, não, né? Melhor não falar, senão dá azar. Mas é... sertanejo que pode ser considerado um guilty pleasure no futuro, né? Sertanejo antigo, tipo... Zezé de Camargo, Jean Giovanni, esses três... Eu adoro! Nossa, velho! Eu adoro! Ou pra quem... Tipo assim, pra quem tá ouvindo isso e não conhece a Naja é mais estilo, tipo... É indie, né? Gosto de música alternativa e tal. Mas hoje em dia, no fundo, eu gosto de qualquer lixo. Cara, eu nunca ia imaginar tu sertanejo. Eu acho que eu tô começando a ir pra esse lado também. Mas não, eu gosto de caipira é legal, isso aí não é lixo, não. Eu tenho... Precedentes. Como é que chama? precedentes. Não, tem o Sérgio Reis aqui no iTunes que eu comprei. Tá? Puta que pariu. E ouço sempre. Aí é sacanagem. Ouço, canto. Me emociono com algumas músicas. Imagina aquele menino, o menino da porteira, o Vitor lá chorando. Vitor, bicho da cidade, bicho nunca foi na roça, aí tipo, toca a música lá do Sérgio Reis, tocando a boiada, só escorre uma lágrima. Ô, Pedro, me sinto na roça. Só escorre uma lágrima no rosto do Vitor. Menino da porteira, eu me sinto lá tocando berrante. Não, lá. A menina da porteira é emocionante. Pô, o Sérgio Reis, assim, se você parar pra ouvir, é só música emocionante. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo toque o berrante. Não, vocês estão ligados que tem um filme do Menino da Porteira. Ah, eu não faria um besteira de assistir, né? Mas eu conheço. Acho que o Daniel tá nesse filme, acho. É. Esse ano, no carnaval aqui em BH, teve um bloco que chamava É o Amor. Eu fui e eu tive 95% de aproveitamento de cantar as músicas. Que eu sabia todas. Nossa, olha aí. Olha aí. Caralho. Todas. Eu só não conheço muito o sertanejo de hoje, assim, sabe, tipo a Maia Maraíza, essas meninas, eu não sei muita coisa não, mas Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, Daniel, tudo eu sabia. Ô, velho, eu respeito não, mais incrível. Esses antigos do que esses novos. Ah, não, esses universitários, ainda até preguiça. É, tá com nada, não. Gosto muito, não. Mas seria muito mais Guilty Pleasure se vocês gostassem. Mas, Nádia, como assim não gosta, Nádia? Não, não é que eu não gosto, eu não sou. Nádia, vai ter que começar a discutir o nosso projeto. Não, mas projeto é uma coisa, carreira é uma coisa, então, entendeu? Tem que ser com amor, né? Tem que ser... Não, tem um amor ali. Com amor. É porque eu não posso voltar no tempo e ser uma Zezé de Camargo, entendeu? Ah, faz sentido. É, não, e gostar de sertanejo hoje em dia seria realmente muito mais guilty pleasure. Verdade. É, sertanejo universitário, né? Sertanejo universitário. Esses meninos aí... Juan Santana, nem sei o que esse povo faz. Safadão. Ah, então peraí. Agora que o Pereira falou em safadão. Safadão e divas. Eu sou fã da Anitta. É mesmo? Sou fã da Anitta. Que isso? Assim, não de ficar ouvindo música no meu fone, no meu. Mas você no acha meu ela telefone. Foda? Mas eu sei as músicas tudo que ela canta. Eu acho. Caraca. Canta uma dela, então. Nossa, esse pegou pesado. Não, véio, agora vai ter que cantar, véio. Não, mas não vou lembrar aqui agora, não. Ué, mas você não lembra das músicas? A última que eu tava ouvindo, ela tava com um safadão aí. Eu não vou... então talvez eu não seja tão fã igual eu tenha pensado. Aquela que ela tá na laje lá, tomando sol na laje. Vai lá. Malandra. Mexe o bumbum, tantã, como é que é? Vai, canta aí. Nossa, nada a ver. Nossa. Anitta lá. Eu não sei. Total, eu não sou tão fã. Deixa assim, eu ver a Anitta na live. Olha. Tipo, tem uma música dela que eu tava ouvindo a última vez, que era ela e o Safadão. Por isso que eu lembrei dela. Que é, Fernando? Você falou? Tô vendo aqui que é isso aí na live ali. Eu não vi aqui. Vai, malandra. Vai, malandra. Aí, ó, tá vendo? Tem lá uma coisa profundamente sexual por trás. Lembrei aqui, ó. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor não tem problema, não. Oh, acho que o Vitor podia cantar funk mesmo. Agora vai sobrar, então. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Ô, Pedro, essa aí você vai ter que botar por trás, hein? É Anitta, Wesley Safadão e tem mais um cara lá que é famosinho também, que eu esqueci o nome dele. Negro do Borel, isso mesmo. Gente, vocês estão virando outras pessoas pra mim. Não é? A consideração tá aumentando ou tá diminuindo, né? Não, meu respeito tá diminuindo. Nossa senhora. Ai, velho. Eu não tenho vergonha, mas eu tenho medo do ataque. Eu adoro Legião Urbana. Eu gosto mesmo! É bom. Quem disse que era bom? É bom. É, eu também não. Puta que. Não, eu só que... eu. Uhul! Tá, só o Pedro. É claro. Puta que. Velho, é a pior, é a coisa mais chata do universo ali. Nossa, ali, mas eu. Não, mas não é mesmo quando você. Pega chato é você, né, Pedro? Você vê a letra toda, é muito. Uai, é chato pra caralho, velho. Alô? Nossa, mas é. Uai, o Pedro. Acho que o Pedro caiu. Pedro caiu. Ele achou. Pedro achou tão ruim que ele caiu. O Engenheiros também é bom também. Ah, Engenheiros, a gente já teve até uma sessão de karaokê, hein, Vitor Hugo, no carro. Tivemos? Tivemos. Olha lá, o bêbado. Nossa, é o meu, não lembro só quando. A gente voltou de um rolê, sei lá, um boteco a gente foi e a gente normal, voltou, né? O caminho inteiro cantando Engenheiros da Bahia. Nossa, que beleza, hein? Olha aí. Isso que é um final de rolê legal. É o quê, Pedro? Música boa também. É bom, mas é tipo, tem gente que julga muito. É, então, Engenheiros do Havaí, eu já vi gente falando que é ruim. Mas Legião Urbana, sinceramente, não lembro de ninguém falando que é ruim. Então, gente, nossa, peraí. É, só avisando que o Pedro caiu, então agora eu vou assumir a cadeira. Olha o golpe. Eu sou. Olha o golpe. Então vamos lá. Qual coisa que vocês querem falar agora? Mas é legal que ele pode falar mal dele aqui. E depois nasal. Ele vai ouvindo e vai xingar, né? Pô, esse cara tá falando mal de mim. Como é que ele fala nasal? Então, como que a gente vai falar agora? Então, galera, vai começar aqui mais um. Ó, tô editando aqui, só quero dizer que vocês são todos filhos da puta. Então, eu queria saber a opinião de você sobre videogame como Guilty Pleasure. Sim, não, eu entendeu? Não tenho Guilty Pleasure nenhum como videogame, não. Pois é, porque, assim, é muito estranho, porque a gente, desde pequeno, né, tem o estigma que videogame é ruim, é. Oxi! Mal pra saúde. Ele não tá falando de nós, não, ele tá falando dos pais, né? Alguma coisa assim, né? Pessoal mais velho. Não, tô falando da sociedade em geral. Porque, tipo assim, eu atualmente eu tenho vergonha de falar que eu jogo videogame, entendeu? Oxi! Por quê? Vocês não têm isso? Não. De jeito. Não entendem isso? Lógico que não. Não mesmo. Ô, Fernando, o videogame, cara, tá, hoje em dia a indústria do videogame vende muito mais, lucra muito mais do que a do cinema, velho. Sim, tipo, mas é justamente. Todo mundo joga, velho. Sério? Todo mundo joga. Muito mais do que a indústria do cinema. A indústria do videogame superou já a indústria do cinema. É, eu não sei se é porque a gente é um pouquinho mais antigo que a geração atual, né? Mas uma coisa que pra mim foi impacto, assim. É uma das aulas que eu tava tendo esses dias aí. Aí tava, o pessoal lá tava falando de diferentes identidades, né, grupos sociais, assim. Mas aí o que acontece? Aí foi a primeira vez que eu vi alguém falar dos gamers como um grupo social, sabe? É porque tá na moda, é porque tá na moda agora, né? Porra, gente, isso aí tá na moda tem muito tempo, velho. Não, Pedro, na nossa época não era assim tão bem visto que nem é agora, sabe? Não é. 13 não era, anos Pedro. Atrás. Há não 13 era. Anos atrás não era, não. Mas há uns 6, é. Sim, mas isso não é muito tempo, não. Mas, então, a ideia que eu tava falando é o seguinte. Que, vamos pegar, então, um outro exemplo. Tudo bem que tem os jogos, mas vamos supor. Vamos pegar duas mídias aí. O livro, por exemplo. Que é, você lê um livro. Você lê um livro, é visto pela sociedade como algo bondoso, é ótimo pra sua saúde, pra sua mente. Pro caralho é quatro. Sim. Ninguém vai te perguntar que livro que você tá lendo, se é 50 tons de preto ou azul. O povo vai achar que você tá fazendo a coisa mais saudável pra sua vida. Verdade. Cara, depende do livro. Se não, você falar, sei, tem gente eu sei. Que... Eu tô tentando ser assim, bem genérico, bem extremista, pra ficar claro. Eu sei que tem as exceções. Mas no geral, o livro tem isso, algo positivo. Mas filme não tem tanto assim. Se você falar, passei o dia inteiro lendo um livro. Ah. Bom pra você. Agora, passei o dia inteiro no Netflix assistindo filme. Ah, então você é um preguiçoso, você é um. Não dá pra entender. Pois é, velho. O povo é. é foda. Mas eu acho que isso é um pensamento mais da galera das antigas mesmo, Fernando. Porque não hoje em dia. Hoje em dia não tem mais isso, não, cara. Até com videogame não tem mais isso, não. Olha, eu que não jogo videogame, se eu escutar alguém falando que passou o dia inteiro jogando videogame, eu fico assim, é realmente, essa pessoa tem muito tempo livre. Não é, tá lá. Agora, se ela passou o dia inteiro lendo um livro. Eu também vou achar que ela tem muito tempo livre, mas eu vou falar assim, olha, que edificante. Não é? Não, mas, tá, mas peraí, deixa eu fazer uma observação nisso aí. Tem a diferença do seguinte, depende do que você... Porque o livro fica ambíguo, você... Pode estar lendo um livro. É, a pessoa não sabe se você está estudando ou se você está simplesmente lendo um livro de romance. Ninguém por exemplo, julga. Não, mas nenhuma das duas. Ninguém julga, mesmo das duas situações. É, mesmo que seja um livro de romance, isso é visto como positivo. É. Ah, velho, não, mas aí, cara, a pessoa ser muito mente fechada, porque, cara, só mudou a mídia, cara, a pessoa tá vendo um filme isso, e lendo um livro, velho, mas, só mudou Pedro, a mídia, Pedro, é porque isso mostra isso. Valores estabelecidos na sociedade, ler livro é visto como uma coisa que edifica o intelecto. Ah, ué, mas e ver o livro também, e ver o filme também, cara. Não, tem porque filme ver que é edificante filme também. E jogar videogame é visto como... puramente entretenimento. É, mas aí é o que eu falei, tipo, eu acho que essa visão que você tá falando é mais nas galera mais das antigas. Não, essa tá, é pô. A visão da massa, é a visão de todo mundo. Eu acho também, Pedro. Eu acho que, na verdade, o Pedro, a visão do Pedro é muito progressista, é muito lá na frente, ele tá 20 anos na frente. É, na verdade, nossa, não, também não é assim, não. Mas assim, porque no meio que eu vivo, das pessoas que eu convivo, é desse jeito, entendeu? Tipo, livro, independente da mídia, se você tá consumindo entretenimento, independente da mídia, você tá consumindo entretenimento. Se você tá lendo um livro de romance... entretenimento. Se você tá vendo um filme, entretenimento. Se você tá jogando, entretenimento. Tipo, você tá consumindo arte nas três. Sim. Nas três mídias você tá consumindo arte, sacou? Você tá. Sim. Esse é meu argumento também. Você tirou, eu assino embaixo. Mas eu acho que a visão da sociedade é assim: que livro é edificante, aí depois do livro vem o filme. O filme é mais ou menos, tá no meio do caminho. Também acho. Né, que é né, meio ali assim, vi o filme, mas aí, né, tem aquela coisa, da... enfim. E aí, lá embaixo, na escala, tá o jogo. Também acho. Pois é, cara. É porque é justamente as pessoas que não jogam, cara. Se você pegar uma narrativa, por exemplo, do Red Dead Redemption 2, que eu tô jogando agora. Cara, a história é linda, velho. Tem de tudo. Tipo, tem romance, tem... Sim. Cara, nossa, tem... Nossa, velho. É, tipo, é uma parada que... É como se você vê se estivesse assistindo uma série, tá ligado? Tipo, só que você interage com aquela série. Você faz as escolhas dentro daquela série. Você, sabe? Tipo, você... É uma interação muito maior com a obra de arte, né? O jogo, então, e é uma obra de arte, saca? Quando você joga, que você vê, tipo, é tudo muito lindo, a natureza, a vida selvagem, as casas, as pessoas se interagem umas com as outras no meio do jogo, tipo, é um lugar vivo, assim, tá ligado? Tipo, é muito bonito o jogo, velho, e é uma obra de arte. Aquele Shadow of Colossus, por exemplo, que cara, quer jogo mais bonito que aquele, velho, nossa, tem jogo assim, você... É como se você estivesse vendo um quadro, assim, tipo, não tem diferença nenhuma, tá ligado? A diferença é que você interage com a parada, mas é muito bonito. A defesa descansa. Ô, Vitor, sim, o que você tem a comentar? Ah, não, tô de boa. Eu tô de Você entende boa. Que os jogos são vistos como algo pejorativo? Acho que não, Pedro, sei lá. Eu realmente não tava prestando atenção, não, foi mal. Nossa! Eu perdi o interesse completamente, filho da foi mal. Puta, que filho da puta, velho. Eu tava aqui no Instagram, aqui. Olha, eu tenho uma comida, um trem de comida. Deixa eu adivinhar, Nath, deixa eu adivinhar. Eu não deixa como isso na frente dos outros, não. Eu sei qual que é. O quê? Macarrão qual? Com sardinha frita. Nossa. Não, esse aí eu faço e convido as pessoas. Nossa senhora, você é masoquista, né? Uma delícia, Pedro. Eu acho muito bom. É iguaria. Não é masoquista, não, é sádica. Gosta de ver os outros sofrendo. É uma iguaria reptiliana. Olha o easter egg de graça aí, tá vendo? Qual comida? Olha, eu... É porque, assim, parece que vai ser um pouco nojento se alguém me ver comendo isso, então eu tenho muita vergonha de falar que eu como isso. Que isso? Oh. Eu preparo Todd, lá o leite. Nossa, com lá Todd. Vem, lá vem. Hã? Lá vem, vai. Aí eu esquento um pouquinho, deixo ele morno, e eu quebro um monte de biscoito maisena e enfio dentro do copo de Todd. Ah, é. Mas então, isso aí é o pavê de normal. Copo, velho. Isso é o pavê de copo. Eu não faço mais, mas antigamente eu comia bastante isso aí. É, eu também. Nossa, eu nem sabia que isso era difundido na sociedade. Mas, mas é bem nojento, né? É bem nojento, porque fica um copo de biscoito encharcado. Isso é uma papa, né? É uma papazinha. Eu gosto de biscoito maisena com manteiga. E, tipo, tomar café com leite e molhar o biscoito, sabe? Ficou estranha essa frase, né? E molhar o biscoito. Vai lá, Pedrão, nova música, vai. Música no podcast. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Eu tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o ganso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Essa frase solta foi um perigo. Mas vocês entenderam, né? Cara, eu gosto de incrementar o miojo, cara. Eu gosto pegar o miojo assim. Ah, aí eu também. Fiz aqui hoje, aqui um salsicha, um... ovo, sardinha. Nossa. Tava uma beleza. Piquei uma cebola, molhozinho de tomate. Não, ficou uma beleza. Esse sente o Jamie Oliver. Bota até uma folhinha, aquele talinho de... Joga de salsão, tá ligado? Nossa, gourmet pra caralho. Olha, então, no caso, meu guilty pleasure aí é... uva passa. Credo. Porque eu não conheço um ser humano que gosta de uva passa. Eu gosto, credo, velho. Nossa. Eu gosto. Eu tava tentando lembrar. Eu tava tentando lembrar e é isso aí, velho. Uva passa. Adoro uva arroz passa, arroz com uva passa. Isso devia ser lei. Não tem lógica. Eu acho que a gente tava destinado a ser amigo, a gente, então, porque me, a gente me tira desse grupo, então. É uma pessoa em si que gosta. Não respeito. A gente pode criar a sociedade anônima da uva passa, então. Que merda. Uva passa é igual a legião urbana. Você fala pros outros, você leva um soco na cara. Não, você comparar uva passa com a legião urbana, é sacanagem. Não, tá de sacanagem mesmo, porque Legião Urbana é um lixo. Tá bom, mas vamos lá então. Ah, tá. Abacaxi na pizza. Não, tá. Nossa, doido. Gosto. Não. Gosto. Não, gosto. Nem. Gosto. Não. Morreu mais um. Abacaxi agora... no sanduíche, gosto também. Nossa, não. Nossa senhora, credo. Pelo amor de Deus. Gosto, gosto. Tá precisando levar um tapa na cara. Eu adoro, velho. Abacaxi é uma das minhas frutas preferidas. Mas não coloca abacaxi em mais nada. Tipo, bolo com abacaxi, que lixo. Queijo com goiabada. Amo. Bonzinho. Eu nem curto tanto goiabada, mas com queijo fica gostoso. Mas eu entendo quem não gosta, né, de botar abacaxi, né, nas coisas. Mas, cara, eu gosto pra caralho, velho. Nossa, sanduíche, assim, com abacaxi. E bolo de aniversário com abacaxi? Hã? Adoro. Putz, é bom demais, velho. É muito bom. Bolo de aniversário fígado de abacaxi de é bom demais. Nossa, adoro, velho. O quê? Fígado é bom pra caralho. Nossa, fígado acebolado. Eu gosto de fígado, mas fígado de galinha eu gosto. Os dois. Ah, eu nunca comi de galinha, não. Você nunca, como nunca comeu fígado de galinha? De... Você nunca comeu fígado de galinha? Só fígado bovino, só. Você não comeu fígado de galinha? Língua de boi. Gostoso não. Também. Nunca, acho que eu nunca comi. Moela de frango. Nossa, é uma delícia. Nunca comi. Nossa, eu tô com fome, agora vocês estão falando os negócios aí. Tá foda. Nossa, moela gostoso demais, uma moelinha, tira gosto. Nossa, é muito bom, é muito bom. Você vai continuar falando as partes da galinha, Pedro? Pera. Pé de galinha. Orelha na feijoada. Orelha e o pé de galinha. Não, pé de galinha. Pé não. De galinha. Curto, não. Cara, é nojento, velho. Você já viu aqui esse prato teu pé de galinha ainda vem com a unhazinha? Meu pai, sabe? Meu pai gosta, ele direto e reto tá aí. Nossa, na casa da minha avó. Minha mãe também come esses negócios, mas é nojento demais. Eu não, velho, não acho nojento, louco, não. Só velho. Acho que, tipo, não tem carne nenhuma, frango. É, tipo. Pêssego em caldo. Não. Ah, isso é bom, velho. Não isso acho é bom. Ruim demais. Sabe o que você faz? Você bota creme de leite assim no pêssego. Nossa, eu já ia falar coisa que é muito show. Doce, se eu já não sou muito fã. Pega um pêssego em caldo e coloca creme não, de leite. Não, creme de leite não é doce. Leite condensado é doce. Ah, tá, perdão. É. Ameixa em passa. Não. Em passa? O que é isso? Também eu não entendi. Ameixa passa. Ameixa passa. Não, não é nem guilty pleasure, é uma vergonha. Eu, tem dia que eu cismo com açaí e eu como muito açaí. Não, nada a ver. Realmente. É, nada a ver. Não, é porque eu não expliquei direito. É porque tem dia que me dá uma crise e eu gasto muito dinheiro com isso, entendeu? Ela entra no iFood lá, compra 1 quilo de açaí. Não, é come um de tarde, é come um de noite. Não, eu fico imaginando a pessoa gastar muito dinheiro em açaí, tá ligado? Tipo, hoje eu esbanjei, cara, comprei muita açaí hoje, tipo, caralho. Não entendi não, né? Não, é porque, eu tenho que contextualizar, Gente, é que tem, é uma coisa tipo cracudo, entendeu? Cara, eu queria falar um negócio que vai ser bem polêmico aqui. É o seguinte, eu gosto, tá? Gosto bastante de Chaves. Gosto muito de Chaves. Eu tenho um guilty pleasure com Chaves. Mas se você for parar pra pensar, Chaves é uma aposta. Não sei se é uma aposta não, cara. Eu não gosto. Por quê? Aposta por quê? Sabe por quê, cara? O negócio é uma enrolação do caralho. Fica repetindo a mesma cena 1 milhão de vezes. Não, mas fica repetindo tipo, a mesma cena porque são as mesmas piadas. São as mesmas piadas sempre. É as mesmas. É tudo a mesma coisa sempre. E é repetitivo pra caralho, velho. Tipo, se você for parar pra pensar friamente, é ruim, sacou? Mas ao mesmo tempo. Em todos os níveis. Mas ao mesmo tempo é bom, tá ligado? Não. Ao mesmo tempo a gente assiste e gosta. Eu não falaria, tipo assim, esse negócio de ser repetitivo é porque a gente assistiu no SBT, né? A gente assistia o mesmo episódio toda semana, alguma coisa. Não, tipo, velho, mas eu tô falando assim, a própria estrutura do seriado é repetitivo, tá ligado? Mas, acontece a mesma coisa, só em lugar diferente e falas diferentes. Esse é um motivo. Então, aí você ia pegar isso aí, sei lá, Friends, alguma coisa assim, é a mesma coisa. Muda tanto. Esse assim, é um motivo pelo qual eu acho que, na verdade, é muito bom. Porque uma coisa que consegue ser tão, como é que fala assim, clássica, sendo repetitiva, é porque, tipo assim, tem algo. Mas assim, tem alguma fórmula ali que consegue generalizar a cabeça, alguma coisa na cabeça das pessoas, entendeu? Mas sabe o que. Mas, cara, pra mim é um pouquinho de preguiça, às vezes, do cara, sabe? Eu de também fazer acho que a mesma coisa. É, sei não. O cara fez um negócio que é muito foda e falar que é preguiça. Não, mas cara. Eu gosto, velho. Mas eu gosto, mas então, é não tem como eu você gosto, falar que isso é ruim. Tá, tem como você falar que isso é ruim. É, eu também não tenho. Eu acho que não tem como falar que é cara, ruim só porque. Eu acho que só porque é os meio... moldes pode... são de ser repetitivo. Você pode me falar que é tosco porque é antigo, alguma coisa assim. Agora, que é ruim? Que é ruim, não. Ruim não. Eu entendi. Pra você, tipo assim, é pra você é como se o cara tivesse tido a criatividade uma vez na vida e levasse isso pro resto da obra dele da vida inteira e nunca quisesse inovar. É mais ou menos isso. Não, eu vou falar. Eu ia falar do Friends, porque vocês estavam falando que esse negócio. Ih, vai falar do Friends, vai falar pro Pedro. Oh, cuidado, hein? Cuidado, meu amigo. Eu acho que Friends é uma bosta. Acho Chaves, inclusive, em questão de diversão, melhor do que Friends. Sim, sim. Sim, concordo. Mas. Que isso, Vitor? Mas não, eu Friends... gosto de Friends, mas eu prefiro Chaves. Ah, eu, mas eu imagino assim que o Friends, ele pode ser mas o texto, o próprio texto muda. O texto do Chaves é praticamente o mesmo, cara. E é praticamente funciona e entretém desse jeito. Sim, eu não discordo. Não, e Friends não muda tanto assim, não. Porque você não assistiu Friends, né, Pedro? Você tá comentando, mas você não assistiu. Eu sabia. Sabia. Você tá falando de mim. Que cuzão. Não, eu assisti umas duas vezes já. Esse seriado longo, assim, a não ser que você jogue uma coisa bem trabalhada, que nem, sei lá, Game of Thrones, é Breaking eu, Bad, eu, uma eu coisinha. Acho o contrário do Pedro, eu acho que uma coisa que se repete tanto e consegue ter, assim, fãs pelo mundo inteiro e ser um programa que ganhou dinheiro pra caralho, sendo vendido no mundo inteiro, tem alguma coisa de genial ali. É, o cara não, não tem, o que ele fez foi do Pedro. Que na verdade é muito bom, mas no fundo, friamente, é uma bosta. É igual o Flappy Bird lá. Assim, ó. É uma bosta, mas. Exatamente. Não. Eu penso mais ou menos assim mesmo. Tipo, só se você for analisar friamente. O genial é ele transformar essa coisa que é uma bosta num negócio que todo mundo gosta, entendeu? Exato. Cara. Esse é o ponto genial. Não, esse o que eu acho é que vocês estão analisando tecnicamente a questão da repetição. É, e se você aplicar repetição em qualquer outra coisa, vai ser uma bosta. Mas em Chaves é genial. Então, pra gente não ficar repetindo muito, eu queria sugerir um outro tópico. Não, rapidinho, deixa eu confessar uma coisa aqui. Eu não sei vocês, mas eu assisto Chaves Chapolin todo dia. Eu não assisto todo dia mais, não, mas. Guilty pleasure aí. Eu não assisto todo dia, não, mas. No YouTube. Ah, no YouTube não, né? Mas quando eu tô no Brasil, eu assisto. Não sei se tá não, passando. Não, no YouTube, mas assim, né? Eu vou lá ativamente e eu procuro Chaves. É um guilty pleasure, eu acho. O Chapo, mas aí é que tá. O Chapolin é melhor do que o Chaves, porque o Chapolin, ele sempre troca a narrativa dele. Chaves fica sempre na mesma coisa. Pedro, mas o Chapolin troca o pano de fundo, ele faz a mesma coisa não, toda, episódio. Não, nem fudendo. O Chapolin tem um episódio na casa do cara lá, que então, tá procurando os diamantes. Não, mas peraí, velho. Ele tem os aerolitos, tem uma porrada de coisa. O universo do Chapolin é muito maior do que o universo do Chaves. A única coisa... Cara, só o Chaves, ele só muda quando eles vão pra Acapulco e quando eles vão pra casa do seu barriga e só, tá ligado? A escola também, pra qualquer outro lado. É, tem a escola também. Tem a escola vai na rua. Tem no parque. Não, mas peraí. Mas eles repetem as mesmas piadas que eles repetem na vila, eles repetem no outro pátio. Não. É sempre a mesma coisa. Não, aí você já sabe o que vai acontecer. O seu barriga vai chegar. Você já sabe o que vai acontecer porque você assistiu o negócio 10 vezes. Mas às vezes, cara. Não, eu gosto, mas às vezes irrita, sacou? Às vezes eu fico irritado. Sabe quando você quer que a trama avança, mas aí fica no ciclo infinito de. Mas não era. O Kiko ir chutar a bola e não chutar. Saca? Tipo. Não é essa a ideia do programa. Eu fico com raiva, mas velho. Não é essa a ideia do programa, não. Eu não preciso de trama. Pois é, mas às vezes, tipo assim. Às vezes eu gosto. Tipo assim, eu gosto tanto do Chaves, por exemplo, que às vezes eu queria. Às vezes eu tô lá entretido no episódio e eu quero que avance já logo pra uma parte que. Mais maneira. Porque aquela piada ali eu já ri. Já fiquei satisfeito. E aí ele ainda quer fazê-la durar um pouco mais. Mas, tipo, aí começa a estragar, sabe? Tipo. Mas isso é legal. É, ué. Porque, tipo, quando ele tá vendendo lá aquela água suja lá, o suco dele lá. Isso é uma piada que. O Will tomou? Ele tomou. Aonde? Lá no meio, foi pro México. Tudo lá. Ele foi pro México e bebeu essa água suja do chá. Então, não, é uma ele piada que eles levam, que eles vão, vai avançando, velho. Tipo, sei lá, o seu Madruga vai lá e cai, vai o Kiki cai, vem o seu Barriga e cai na mesma coisa. Fala, não, isso mas... é bom, cara. Você não quer avançar, beleza, pra ver, beleza, sei lá, o Kiko tendo diarreia. Você não quer ver isso, Frank? Olha, eu até queria ver, cara. Não, eu entendi completamente o que o Pedro falou. Mas você não gosta de chá, né, Pedro? Eu também acho que não. Não, mas... É isso que a gente tá tentando falar com o Pedro. Pedro não gosta de Chaves. É. Não, mas não precisa me desclassificar. Eu tenho um argumento, calma. não tô te desclassificando não, Pereira. Tô só falando que o Pedro tá no mesmo estágio que você. O Pedro não gosta, ele só tem que aceitar que ele não gosta. Você sabe o estágio. Olha só, eu lembro que teve uma vez que eu tava assistindo Chaves, né? E aí tem alguém assim que odeia Chaves, é meu pai. Toda vez que, que eu passava lá, começava a assistir, aí ele, essa merda aí fica repetindo, não sei o quê. Aí eu lembro uma vez que eu falei com ele assim, ué pai, você já viu isso aqui, mas às vezes tem sempre alguém que tá vindo pela primeira vez. Nossa, então, lacração infantil. Eu não entendi. Foi, eu acho que foi. Eu não entendi, não, eu pensei que você tá aí... mostrar um ponto a favor do Pedro e você mostrou um a favor do Chaves? Eu não entendi. Ué, que... não, eu... Quem disse que eu ia ser a favor do Pedro? Do jeito que você começou a falar, eu concordo com o Pedro. Não, então deixa eu concluir. Mas o Pedro tá... eu também fiquei sem entender. Não, tudo bem, eu concordo o com o Pedro, tá, só que ele tá completamente errado. E... não. Eu tô querendo dizer o seguinte, que... a visão do Pedro é que o Chaves é bom, mas ele gostaria de ver, uma vez que ele já viu mil episódios e tudo a mesma coisa, ele gostaria de ver o negócio avançar um pouco. É um sonho que ele tinha. Mas aí que não existe. Deixa eu ver. Ó, cara, um Guilty Pleasure que eu acho que pelo menos eu e o Vitor tem. E? De programa de TV. Não, aí você vai falar de João Kleber, não, né? Não, João Kleber é bom. João Kleber é bom. É, não, eu também, eu acho ótimo. O cara mas, foi cara, sucesso em Portugal. Monte... O cara foi sucesso em Portugal. Mas um monte de gente odeia, velho. Um monte de gente odeia. Pra todo mundo que eu falei aqui em Brasília, pra todo mundo que eu falei aqui em Brasília. Ninguém gosta de João Kleber, né? O pessoal não tem classe, Pedro. O pessoal não tem classe. essa aqui é a verdade. Por que a gente gosta? Pô, então fala aí, Vitor. Por que a gente gosta de João Kleber? Fala aí. Assim, na verdade eu não sei se eu sou o melhor pra falar isso, porque eu gosto de João Kleber, eu gosto do Sérgio Malandro. Eu gosto do Ratinho. Eu gosto do Ratinho. Casos de Família. Você gosta também, Nath? Não, eu não, o Vitor. Ah, tá. Você então... assiste Casos de Família também? É tipo, é o chorume da televisão brasileira, né? Mas é muito bom. É bom pra caralho, velho. Não, tipo, é bom mesmo, eu acho graça, sabe por quê? Eu acho graça justamente das pessoas que ficam com raiva, ficam, tipo, perdem a paciência, tá ligado? Com o John Kleber. Aí que eu racho de uns bicos mesmo, né? Que eu morro de rir. Tipo, que a pessoa não entende que o... acho que o propósito dele é fazer as pessoas passar raiva mesmo, entendeu? E quando a pessoa fica com raiva, ele atingiu o objetivo dele. Também acho. O cara é muito bom, o cara é muito bom. É assim, eu nunca assisti de novo depois daquela época lá, né? É, eu também não. Então assim, naquela época parecia ser muito bom. E até eu vejo alguns videozinhos que são engraçados também, então não sei. Eu não sei se ia aguentar a hora toda dele enrolando não, sabe? É... aí, tá vendo? Já entra no negócio do Chaves lá, entendeu? Às vezes aí... Não sei, então. Eu não assisti, não. O Chaves eu assisto ainda. Aqui, em relação à televisão, é tipo um Legião Urbana também, mas esse eu acho que vocês vão coisar. Gente, eu adoro o Faustão e o Galvão Bueno, sério. O Galvão Bueno é... Ele é bom também. É engraçado. É, eu acho ele engraçado, né? Ah, mas assim, as pessoas odeiam ele, né? Eu acho engraçado. As pessoas odeiam, eu gosto. Não, ninguém. Tipo, acho que só quem não gosta de futebol que não gosta dele. Sei lá, um ou outro. O cara é bom. Não, o cara que é bom, não. Todo mundo que gosta de futebol não gosta dele. Aí, não teve até aquela campanha Fora Galvão, né? Cala a boca, Galvão. Esse foi do Pânico que criou. Cala a boca, Galvão. Isso foi pra encher o saco. É. Não, mas foi o Pânico que criou. É, mas assim, mas as pessoas ficam divertidas. As pessoas têm uma birra com ele, velho. É porque o cara é o que mais narra jogo, sei lá, na Globo, né? Uns tempos atrás. Então, sei lá, era o mais conhecido, mais famoso, o pessoal vai ficar enchendo o saco mesmo. Ou, vou confessar uma parada aqui também. Opa. Eu gosto do... De futebol, você gosta de futebol, na verdade, Pedro? Vai tomar no cu. De ir em campo e aquela porra toda. Das videocassetadas do Faustão. Né? Porra, é sensacional. É sensacional. Ué, mas isso é bom demais. É muito bom mesmo. Mas assim, teve uma época que até do Faustão eu gostava, assim, sabe? Eu gosto do Faustão. Eu gosto do Faustão. Caralho, gente. Não, mas esse grupo aqui tá muita harmonia. Tá mesmo, né? Tá muito tipo, eu odeio o Faustão. Tipo, tô brincando. Não tem um good pleasure, na verdade, nosso aqui, né? Pô, mas as pessoas... diferente. Não, mas as pessoas em geral odeiam, velho. Tipo, odeio. Pelo menos aqui, o grupo que eu convivo. Eu não sei que pessoas em geral é essas que vocês estão convivendo, não. Porque, pelo amor de Deus. É dúvida. Vai no comentário do Facebook e vê o povo odiando Faustão e Galvão Bueno. Se você vai em comentário de Facebook, qualquer coisa já tá errado, já. Você é a voz do povo. Você já não deveria, não. Se você é a voz do povo, a gente tá numa merda muito grande. Mas é verdade. Não, não é. Vocês já abriram a parte de comentário do G1 lá? Da Globo? Tá. Já viu que merda que é? Pior que não, depois eu vou abrir pra ver. Não, olha. Cara, nossa, não faz isso não, filho. É, tipo. Não faz bem, né? É muito ruim. Não, é terrível, terrível. Era. Eu ia falar o seguinte: se você, pensando em prazer culposo, tem aquela ideia, né, de você se sentir feliz. E achar graça de quando acontece alguma desgraça com alguém. E tem até aquela. Tem até uma palavrinha em alemão que chama Schadenfreude, que é bem essa ideia, assim, de que você se divertir com a desgraça alheia. Vocês têm alguma história que vocês lembram, assim, que foi muito engraçado? Olha. Se o pessoal cair na rua, você entraria nisso aí? É, esse é o básico, né? Mas eu acho que esse é o único que dá pra falar, né? Porque senão a gente vai ficar. Vai confessar coisa aqui muito. Muito cruel. Não, agora eu quero ouvir o seu guilty pleasure. Então guilty que não pode falar? Fala aí, Nádia. Tá. Alguém morreu de câncer? Não, fala, eu quero confessar. Riu de uma criancinha com câncer. Qual que é a sua, né? Falar essa criancinha com câncer, que trouxa, lá. Nossa, eu achei que a Nádia e o Vitor teriam vários pra falar. Não, eu tenho umas coisas... De cair na rua, tipo, do meu já jeito, achei né? muito bom de alguém... Não, só de cair na rua? Não, Fernando, não é isso. É porque eu acho cair na rua a única coisa confessável. Eu não vou confessar aqui que eu achei bom que fulano perdeu o emprego. Ah. Você entendeu? Eu não vou me pichar desse jeito. Isso foi só um exemplo ou você achou bom mesmo? Vamos deixar no ar. Só pra deixar claro aqui. Vamos deixar no ar, Zé. Ô, Fernando, mas você que começou com isso aí, então fala aí qual que é o seu aí. Ai. Pô, cara, eu não consigo pensar em nenhum, não. Caralho, o Fernando é o maior dos filha da puta, velho. Ele começa o negócio, faz toda a firula e aí não fala. Ele tá jogando verde. Ah. Tá jogando verde. Teve uma vez que eu tava junto com uma pessoa que ela caiu e ela esborrachou e eu achei engraçado. Ela ficou puta comigo. Mas é de cair mesmo. Cair, foda-se. Cair é tranquila, eu quero ver você falar. Fulano, família do fulano expulsou ele de casa, eu achei bom. Pera aí, Nádia, você é mais outro ou é só mais um exemplo? continua dando alguns exemplos aí, Nádia, só pra. Só pra gente ver até onde vai.